Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 36 e 37. Sobrepujando o mundo. Não existe o sinal de exclamação nos idiomas originais da Bíblia, mas poderíamos esperar que, se existisse, muitos deles poderiam figurar nesta passagem tão expressiva. Eu imagino uma pessoa presa injustamente que aguarda o cumprimento da pena de fuzilamento, entregues à morte. A cena de uma linha industrial de abate de gado é também de muita frieza e horror. E assim a Bíblia diz que os crentes do Senhor Jesus são no mundo que o rejeita, como ovelhas para o matadouro. É quase contraditório, num ato de pura fé, afirmar em seu coração que na jornada insuportável nesta vida e neste planeta, entregue à crueldade de outros e à impiedade generalizada, você não só está ganhando, mas já é vencedor. Isso é o que você precisa saber. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Não há como falar de Jesus sem falar da vitória. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o velho homem e seu pecado, a vitória sobre o medo do fracasso, o medo do futuro, e também sobre o mundo. Jesus Cristo está à frente e já conquistou tudo isso por você. Por isso ele pode dizer, e você deve obedecer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.